periferia. Maldade e sofrimento quase todo dia. Deus é mais, não desanime, guerreiro. A esperança vai vencer o medo. Eu sei o que acontece na periferia. Maldade e sofrimento quase todo dia. Deus é mais, não desanime, guerreiro. É só tristeza, no outro tá sorrindo, mas tá valendo. Deus é mais, Ele é Pai, nosso Senhor. Morreu por nós na cruz, é o nosso Salvador. Não desanime, não desespere, fique tranquilo. Não quero te ver chorando, mas sim te ver sorrindo. Deixa os pensamentos errados, ficou pra trás. Seja um espelho pros seus filhos, rapaz. Deus tá olhando lá de cima, não esquece. Eu sei que Ele chora se pro inferno cê desce. Se hoje eu canto, é pela vida. Se eu protesto é pela periferia. Eu vejo o sofrimento de cada família. Eu vejo a agonia do moleque na farinha. Por que que a elite fecha os olhos do povo? Por que que o governo roubou de novo? O homem é o pior animal que Deus criou, com a cara de bonzinho e o instinto predador. Além da selva negra, feroz. Deus nosso Pai, ouça nossa voz. Senhor, abençoe a cada um de nós, independente da condição social, independente da cor. Ilumine os meus pensamentos para que através do rap eu pregue o amor. Eu pregue o amor. Eu sei o que acontece na periferia. Maldade e sofrimento quase todo dia. Deus é mais, não desanime, guerreiro. A esperança vai vencer o medo. Eu sei o que acontece na periferia. Maldade e sofrimento quase todo dia. Deus é mais, não desanime, guerreiro. Vai, guerreiro. Por onde eu passo, eu vejo sempre o mesmo. Muito calor humano, humildade no som, peso. Cada quebrada tem as suas leis. Histórias tristes, felizes, acho que já falei. E na periferia prevalece a lei do pão. O amor e o ódio, a condenação e o perdão. Cada vez mais os meus manos se matando. Os truta na esquina, o bagulho te chavando. Mãe preocupada com o moleque que sumiu. A mina que aborta o feto e ninguém viu. É triste, né, mano, a condição precária. Mas a humildade prevalece na minha área. A molecada espelha em quem tá por perto. O tráfico de drogas é forte, o comércio. A estatística de vida que é foda. Se passar dos 30, o mano comemora. Como é que pode no país do futebol? O governo não acerta, não marca nenhum gol. Placar em branco, não vence o campeonato. Compra tu vazios, mano, acaba indo pro assalto. Eu sei o que acontece na periferia. Maldade e sofrimento quase todo dia. Deus é mais, não desanime, guerreiro. A esperança vai vencer o medo. Eu sei o que acontece na periferia. Maldade e sofrimento quase todo dia. Deus é mais, não desanime, guerreiro.